Bibliografia. Alves Eduardo. Se as joias falassem, a esfera dos livros, 2009. Bern Stefan. Eu, Amélia, última rainha de Portugal. Editora Civilização, 1999. Bourcier, Marguerite. O Duque e a Duquesa de Alençon. Livraria José Olímpio, editora, 1944. Carneiro, José Manuel Martins. O Imaginário Romântico da Pena. Chaves Ferreira, 2009. Cartas. IANTT, Cartório da Casa Real, Caixa 7345. Cartas de Sua Majestade a Rainha Senhora Dona Amélia para um escolar de medicina. Prefácio E. Satúrio Pires, Portugal e a Editora. Coleção Rémy Fénérol. Os Anos de Exílio da Rainha Dona Amélia. Casa Museu, Dr. Anastácio Gonçalves, 2009. Decreto, 13 de maio de 1886. O decreto estabelece o protocolo e a ordem dos acontecimentos do casamento de Sua Alteza Real Dom Carlos com Sua Alteza Senhora Dona Amélia. Diário de Notícias, primeira página, 1864 a 1994, Editorial Notícias, 1994. Er Pilar. Ena, La Esfera de los Libros, 2000. França, José Augusto. Lisboa, 1898. Estudo de Factos Socioculturais. Livros Horizonte, 2002. Franco, António Cândido. A Herança de Dom Carlos. Ésquilo, 2008. Gaivão, António Mascarenhas. Mouzinho de Albuquerque. Oficina do Livro, 2008. Mascarenhas, Domingos. Sua Majestade, a Rainha Senhora Dona Amélia. Lisboa, Portugália, 1951. Mónica, Maria Filomena. Fontes Pereira de Melo, uma biografia. Aleteia Editores, 2009. Monteiro, Fernando Amaro. Salazar e a Rainha. Editora Prefácio, 2006. Nobre Eduardo. Amélia, Rainha de Portugal. Quimera, 2007. Pauli, Dominique. Fortune et infortune des Princes d'Orléans. 1848 a 1918. Artena, 2004. Pereira, Ana Cristina e Troni Joana. As Amantes dos Reis de Portugal. A Esfera dos Livros, 2009. Proença, Maria Cândida. Dom Manuel II. Editora Temas e Debates, 2008. Programa das Festividades do Casamento de Dom Carlos com Dona Amélia. Lisboa, Imprensa Nacional, 1886. Sagrera, Ana de. La Reina Mercedes. La Esfera de los Libros, 2002. Sousa, Maria João Pinto, Barreira Rego. Cascais, 1900. Edições Inapa, 2003. Ramos Rui, Dom Carlos. Temas e Debates, 2008. Ramos Rui, Coordenador. História de Portugal. Esfera dos Livros, 2009. Ribeiro Mário de Sampaio. O Conde de Sabugosa, Paladino e Mor, amigo de Sua Majestade a Rainha Dona Amélia. Lisboa, Editorial Império, 1954, separata da revista Ocidente, número 4. Robert Hervé, Le Prince d'Orléans, Económica, 2007. Sá Aires de, Rainha Dona Amélia. Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1928. Sousa, A.E.F. Cavaleiro. O Consórcio dos Príncipes Reais Dom Carlos de Bragança e Dona Amélia de Orléans. Lisboa, Tipografia da Viúva Sousa Neves, 1886. Taillefer, Manuel López, El Rocío, Una aproximación a su historia, 2009. Valente, Vasco Polido, Portugal, ensaios de história e de política, Aleteia, Editores, 2009. Vieira, Joaquim, António de Oliveira Salazar, Círculo Leitores, 2001. Vieira, Joaquim e Reto Mónico, Mataram o Rei, o regicídio na imprensa internacional. Pedra da Lua, 2007. Fim.